portão. Pisca só no cinza escuro do céu. Chuva cai lá fora e eu vento me timo sozinho. Eu sou agora o meu inimigo, me timo lembranças má, pensamentos bom, vai, me ajude. Sozinho eu penso merda pra caralho. Gente que acredito, gosto e admiro. Brincava por justiça e faz mesmo tiro. Malcolm X grande, Lennon, Marvin Gaye, sabotagem, Tupac, Bob Marley. E o evangelho com Martin Luther King. Liberte os truta, meu falar assim. Nós joga pérola aos Pokémon, joga lavagem. Eles preferem assim, cê quer de zap e oiage. Cristo que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12. Um fraquejou. Periferia. Copos vazios e sem ética. Lota os pagode rumo a cadeira elétrica. Sem você sabe o que é frustração. São máquina de fazer vilão. Eu penso mil fita, vou me enlouquecer. E o pior diz assim quando me vê. Famoso pra caralho, durão, chicruta. Vai ser mundo não, João, a vida é curta. Só modelo por aí dando boi. Põe elas pra chupar e manda andar depois. As gás madrugadas só de 1100. Se sou eu, truta, tem pra ninguém. Se é povinho é o cão, tem esses defeitos. Cê tendo ou não, cresce os olhos de qualquer jeito. Cruzar se arrebenta, de repente mente vai. De ponto 40, só querer tá no verde. Se só de pensar em matar, já matou. Ha, prefiro ouvir o pastor. Filho meu, não inveja o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Lágrimas, mole a medalha de um vencedor. Chora agora, ri depois, irmão. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou. Humanidade é má e até Jesus chorou. Ha. Sabotagem, esteja em paz. Chega de lágrima, chega de lágrima, chega de vela, chega de morte. É vida. Periferia vai sobreviver, vocês vão sobreviver. Vocês são o futuro. Olha só.